コアンドインサッチュアの。 3305, voe servito 366 para final do procedimento RNAV e sequenciamento. Número 1 na aproximação. Confirma a velocidade de cada, 3305. Na redução 270, reduzindo para 250. Sente, em redução para 250, nós informe quando necessário para a nova redução. Informa lá. 5972, reduza para 2509, número 2 na aproximação. Redução 2509, número 2, 5972. Afirmo, Rio 5972, após nível 100, reduza para 2209. Após 100, reduziu 229, número 2. Azul 9271, decola os 41 no controle, 120, décima 8. Controle 208, mas 271, obrigado. Controle Azul 9271. Azul 9271, contato radar na decolagem, suba e mantém o nível de voo 340 via saída da El, transição moto. Via da El, mote uma suave para o 340 Azul 9271. Afirmo, deixe manter a 2500 pés e ajuste o altímetro no 0 ou no 4. Informo tráfego, posição de 2 horas, 225 milhas rumo oeste, passando 060 em ascensão a 340, Embraer 190. Sentido tráfego, descendo a 2500, 3305, 1014. 5972. Siga para 5972. Foi o Serra Victor 368 para final do procedimento RNAV pista no zero. Informe estabilizado. Desse mantenha 4000. Pronto, Serra Victor 368. E solicita após o 368 o procedimento NVB Zulu pista no zero. Controle Salvador 5972. E 5972, prossiga. Estamos descendo 4000 no 0 no 4, aproando Serra Vitor 368, após solicita executar o MDD Zulu, estamos no 0. Sente, e o 5972, Então o senhor será vetorado. Vetoração para sequenciamento, curva à direita na proa 240. Aguarde o vetor final para interceptar o final do procedimento MDB Zulu, pistola 0. Controle, é o risco 972. Nós podemos ir até o Sierra Vita 368, conforme você falou. O único pedido foi, em vez de executar o RNAV, executar o MDB, senhor. Cliente, está o risco 5972, a vetoração para sequenciamento. Eu vou na proa agora 230. 230 praticamente a mesma proa do Sierra Vita 368, aguardando o setor final para interceptar o procedimento. O seu limite é o QD Mike 1110 do NDB Simbra. Repita aí a informação para o 5972, que realmente não entendemos. Preterição, se for RNAV, não tem preterição. Se o NDB é preterido, repita, por favor, essa informação, amigo. O controle entendeu que o senhor executava o procedimento da RNAV. O senhor sempre foi o número 2. O senhor voando o serviço 368 executando o procedimento da RNAV, o senhor já estaria sequenciado. Todavia, o senhor não quis o procedimento da RNAV e está solicitando o NDB Zulu. Desta forma, estou vetorando o senhor como número 2 da mesma forma e te darei o setor final para interceptar o procedimento NDB Zulu, Rio 5972. Tudo bem, amigo. Então me dá aí, por favor, a vetoração que você vai nos informar. E nós não quisemos, nós não somos homologados GNSS. Apenas é a RNAV para estar até esse ponto 368 nós podemos. Senão eu estarei infringindo, entendeu? Eu não poderia, eu estarei violando. Eu não posso fazê-lo. Entendido, Rio 5972. Se eu tenho condições de volta ao serviço 368, mantenha a proa em forma estabilizada no final do procedimento NDB Zulu Pistão no Zero. Desça e mantenha 2 mil pés, Rio 5972. Ajuste o altímetro no 0 ou no 4. Sim, 368, depois o NDB e dá 10 e descendo para 2 mil. Muito grato, 5972. Da redução, prestação está 3305. 305, forma estabilizada, autorizado com o procedimento RNAV pista no zero, forma estabilizada. Sim, estabilizado, forma estabilizada, 3305. Bono 246, aciona a edificação via chegada bom, se desse mantenha 4 mil pés de ajuste de cima de 0014. Estabilizado procedimento, Campo Avista, 3305. 3305, completo final do procedimento RNAV, chama agora a torre, 1-8, decimal 95. 1-8-95, obrigado, 3305. Estou aqui, Salvador, boa noite, 3305, RNAV, final, RNAV, 0. C2 estabilizado, QD Mike 101, procedimento, Zulu da 10-10. Tente Rio 5972, completo final do procedimento NDB Zulu, chama agora a torre na frequência 118.95. 8.95, cruzando 170, azul 9271. Rio 5972.71, azul 9271. Chama agora o centro recíproco no 251, alterno no 28.35. 251-2235, azul 9271. Ajuste 1014. Continue a aproximação, número 2 para pouso. Continue a aproximação, número 2 para pouso, Rio 5972. 888, boa noite. Está descendo para 160. 888, a senhora de identificação, via chegada bom, é o 050. Ajuste de altímetro 1-0-1-4, ou 1-8-8-8. Descendo para o 050, 1-0-1-1-1-8-8-8. Roger, Brazilian Post 2584, maintain position. You have a second track to land on runway 10. No solo 53, direita 121, décima 1. Direita 21, por não, na 3305. Rio 5972, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 14 nós. Autorizado pouso, pista 10, Rio 5972. Brazilian Force 2584, clear to line up runway 10, report ready for takeoff. I got back ready to takeoff, clear to line up runway 10, 2584. Rio 5972, no solo 56, direita no 21, décima 1. Milton, 211, 5972. Bono 246, após espelho, deixa para 2500 pés e voe o servidor 366 em foco estabilizado. Gente, após voa de Avenida 366 e desce 2500, voo 1246. Three kilometers, the runway. Full left hand, first point, do you know? 600 meters. 2400 meters per hour. That's right, of the present position is 2400 meters. Pretty good, now we are ready. Roger, Brazil approach 2584, cleared for takeoff, runway 10, wind 090 degrees, 12 knots. How clear for takeoff? Air Force 2584 airborne at 59. Can you confirm, sir, your flight plan is for sure for today, because the flight plan from Recife is calling us now and telling us that your flight plan was to tomorrow. Really? And the day will be 2030? The RMK for the flight plan is report the DOF from tomorrow. All right, and thanks so much for your coordination. I checked the AAS at Sao Paulo City, and I'm passing 2000 straight ahead after takeoff. Harbor number one, departure, contact Salvador 120-18, have a nice flight. Thanks so much, now in control 20.8, and have a nice weekend, bye-bye. Foi pelo desse, mantém 2500 pés, ajuste de 110-114, conforme estabilizado, servido 366, após pelo servido 366. Nós temos dessa vez 500, chamarei estabilizado, gol no 882. Good evening, departure control. You pass 4000, right turn Air Force 2584. Perform. Outboard number one, departure. Brazilian Air Force 2581-84, radio contact departure, climbing flight level 400 via Arbor 1, Alpha transition. Copy, I'm going up 400. estabilizado, gol 1246. 1246, complexo final, chame agora a torre. 118, decimal 95. 295, 1246. Salvador, gol 1246, boa noite. 1246, boa noite. Ajuste no 0, no 4. Continue a aproximação, reporte visual. Visual, 1246. Gol 1246. Tráfego também avistado. Autorizado pouso, ajuste no 0. Vento 090 graus, 130. Pouso, ajuste no 0, gol 1246. Canal 6224, planificação, via chegada à mar, via se mantém 050, ajuste 1094. Ativo, ajuste 1094, vai descer até o 050 na chegada à mar, nesse dia, 6224. Canal 6224, pode voar direto para o SAP? Canal 6224, autorizado. Ativo, direto para o SAP, descendo a 0.50, obrigado, Canal 6224. Brazilian 2584, Lighthead Intersection. Roger, now joining, right hand and joining in left position, thank you. Air Force 2584, coloque 5037. 5037, we'll change now. Thank you. Né? 6313. Tem condições de ser a rolagem assim que é autorizado? Afirmo. Gente, após a passagem da aeronave na curta, autorizado olhar e manter isso no zero. Após passagem da aeronave na curta, tem um atento então no 0.3.3. Na RNAV 0, gol 1888. 1888, completo sinal do procedimento. Em nave, chama agora a torre, 118, decimal, 95. 1895, gol 1888, obrigada, boa noite. Torre Salvador, boa noite, gol 1888. 1888, boa noite, ajuste 0.14. Continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Para a informação, 320 Avianca. Alinhando na cabeceira 1-0, preste no início de rolagem. Gente, gol 1888, aguarda. Gol 1246, no solo 05, direita 121, décima 1. 121, direita 2-4-6. 0-6-0, gol 1-1-4-0. Com 1246, apenas reportando, existe uma festa bem na final, uma festa grande, com a iluminação dela tá bem errada, tá focando sempre nas aeronaves na final. Gente, grava, hein? É, tá acontecendo um festival de verão, mas tá na forma das aeronaves. Eu postei a mesma coisa ontem, forma de lá que estão comprometendo aí a aproximação final do aeroporto. É, eles têm que pedir autorização pra isso, tá totalmente errado. Será repassada a informação grave. A gente vai fazer um CNIP aqui. Chanel 313, autorizado. Decolapse no zero, vento 090 graus, 149. Iniciando 90, mais 3, você está. Era 2584, chama centro Recife, frequência 1260 para 2288. Boa noite. Obrigado, boa noite. 2465-0010, está autorizado pela aeronave, reporte estabilizado, vou encerrar a vista 366. Ajuste 1014. Ativou. Germano, encerra a vista 366, desce 2500 com 1014, vai reportar estabilizado na 224. Autorizado pouso, destino 0, vento 090 graus, 139. Livre pouso, 0, gol, 1888. Ocean 6313, decola ao 07, controle Salvador 120, decimal 8. 208, 63, 103, Paraná. Controle Salvador, boa noite, 63, 103, Paraná, 4800, radar. Panamá 3-3, boa noite, contato radar, suba via saída da El, para o nível 360. Via da El, 360, 63, Paraná. Número 224, autorizado o procedimento RNAVE, pistão no zero, reporte na final. Vai reportar na final, 2, solo 1-0, libere a direita, chame solo 1-2-1, decimal 1. Libera a direita, solo 1-2-1, gol 1-8-8-8, obrigada, boa. Pubave está autorizado, 6303, direto à posição Pubave. Pubave, muito obrigado, 6303. Voo 1170, desça para 4000 pés, ajuste 1014. 4000, ajustado 1014, voo 1170. Vitor, 366, visão como 0, Xanã 62, 24. 324, autorizado final, aeronave, turno 18, decimal 95. 1-1-8-9-5, Xanã 62, 24, obrigado, seja. Xanã 624, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 090 graus, 1-5 nós. Matiu, pouso autorizado, pista 1-0, Xanã 624. Controle Salvador, voo 1970, cliente, hotel cruzão 1970. 1970, aciona identificação, desça via chegada na área até nível 050. Em TAP, vai voar o Serra Vista 366 e descer para 2500 pés. Altímetro no 014, seu número 3 na aproximação. Ok, 7 via, 50, e conforme o procedimento de após o TAP, voa Serra Vista 366, 1094, completo, 970. Agradecido, voo do 1-7-0. Ativo, 2500 pés, vou em Serra Vito 366, está autorizado final de nave, reporte estabilizado. Ok, 2500, era Vito 366, reporte estabilizado, voo do 1-7-0. O 723 acione identificação, desça via chegada a Mari para 4 mil pés, o altímetro 1-0, 1-4. 4 mil pés, 1-0-4, chegando a 1-0. Tá bom. 1-2-1, decimal 1. Direita, 1-2-1, 1-1. Estabilizado, voo 1170. 1170, autorizado. Na aeronave, hoje no ITER, mal 95. 11895, senhor, obrigado, boa noite, voo 1170. Flores de Salvador, boa noite, voo 1170, 3 milhas, Sierra Vista 377. Gol 1170, boa noite, tráfego avistado, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Escuta, gol 1170, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 109. Ok, 90 com 10, autorizado pouso, o 1170, passando 372, marcado travado. 1170 no solo 23, libere a direita, chame solo 121 decimal 1. Direita 211 solo, voo 21170, boa noite. Boa. Para o Gol 9970. Salve 70, Serra Vitor 366, estou autorizado para o RNAVE. Pode estabilizado, vou e Serra Vitor 366, Gol 9970. 366, confirma o ajuste, por favor, 970. 1014. 1014, 1970, está livre a RNAVE. Após pelo, vai voar o Serra Vitor 366, descer para 25006, autorizado pela nave, número 2 na aproximação, reposto estabilizado. Bom, capítulo, voa Serra Vitor 366, para 2500, autorizado a RNAVE no 723. Passando Serra Victor 366, gol 1970. 970, Rio no Luiz, decimal 95, por favor. 295, boa, 970. Foi Salvador, gol 1970, uma boa noite. 1970, boa noite, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando, 1970. voo é o azul 4980, se você pega próximo, já vou passar. O azul 4980, Boeing da Gol, final de 7 milhas, final da 10, condições de alinhar e decolar sem parada? Afirmo, 4980. Autorizado, alinhar e decolar sem parada, o vento 090 graus, 13 nós, azul 4980. Autorizado, alinhar e decolar sem parada, da 10, azul 4980. Voo 1970, tráfego já avistado, continue a aproximação em Praia da Azul, iniciando presencial rolagem na 10. Cliente 1970. Aventura 366, visual Golo, 123. 723, autorizado, final RNAVE, chame a torre Salvador, frequência do 1895, com curso. 1895, bom trabalho, 123. Salvador, boa noite, Golo 723, passando Serra, aventura 366. Golo 723, boa noite, tráfego já avistado, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde pista livre. Continua a aproximação, 123. Voo 1970, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 149. Livre pouso no 0, 1970. Azul 4980, decolado aos 31, chame agora o controle 120, decimal 8, tenha um bom voo. Controle, Salvador, 120, decimal 8, boa noite, 4021, 19... 4980. Controle Salvador, boa noite, azul 4980. Azul 4980, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para nível 350. Via Puca para o 350, azul 4980. Voo 1970 no solo aos 32, libere a direita, chame o solo 121 no decimal 1. Direita, 211, voo 1970. Voo 1723, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 15 nós. Primeiro pouso 10, voo 1723. Boa noite, voo 868, identifique chegada Mari dessa via até o nível 050. Em TAP vai voar o Serravito 366. DC para 2500 pés para a final do procedimento RNAV. O ajuste MI-14 é responsabilizado. Voo 1868. Ok, via Mário, após o etapa, eu vou ser a vista 366, vai apostar estabilizado. Gol 868, tem essa informação, até. 0 graus, 159, gol no 723. Obrigado, posso livre de posse. Gol 1723 no solo aos 35, libere a direita, chame o solo 121 no decimal 1. Direita, solo 121, gol no 723, boa noite. Romeu Fox 0 no 8, 49 080. Azul 4980, chama o centro Recife, frequência 12085, alterna 2545, boa noite. 12085, alternando 12545, Azul 4980, obrigado.